Yeah. Aliado do Senhor. Servo na escuta. Tamo junto e misturado. Cansado de apanhar, de ser chacota do inimigo. Cansado de ser saco de pancada. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Já não aguenta mais ver tanta injustiça, corrupção, sodomismo e tanto conformismo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Que me perdoe o pastor que só visa dízimo. Enquanto você cresce, o meu povo tá no prejuízo. Onde fica o evangelho puro da salvação? Foi trocado por lentilha, só vejo cifrão. Pra que tanto? E até quando vai a extorsão? A salvação trocada por dinheiro e pão é só cifrão. Pra que tanto olho de tandera? Se piscou, doidão, um, dois, perdeu, já era. O que eu prego, eu sei, te deixo em colapso. Ofensivo, perigoso, até te lembro, Saulo. Já te vejo dando tique, desligando o som. Me proibindo de tocar no seu altar mamon. Me lixando pra vocês, seu conceito podre. No juízo final, será um circo de horrores. Me apresente seu fruto e não sua mansão. Cadê você? Não sobra nada, é só lamentação. Cansado de apanhar, de ser chacota do inimigo. Cansado de ser saco de pancada. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Já não aguenta mais ver tanta injustiça, corrupção, sodomismo e tanto conformismo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Fazendo esse som pra você curtir e pensando, quando os fariseus ouvir, vão falar que o Dimas é do contra. Sou mesmo, sou contra os pilantras. Só vejo artista onde anda os levitas. Não entendo, mas sei que é tudo fita antiga. Tem pastor que até chora na televisão. Evangelho da extorsão já perdeu irmão. Show das notas, só faltou aviãozinho. Pastor ungida, observa os tiozinhos. Já tem curso pra aprender a tirar dinheiro. Envelope de milão traz e vai ser maneiro. Onde vai parar, já vejo vários corrompidos. Pra falar de salvação, os bravos tão sumido. Não dá dinheiro, não dá hip hop na TV. Curto pra rico, empresário, o menor não pode ver. Será porque eu conto pra você? Dinheiro do empresário é que mantém ladrão na TV. Se a carapuça serviu na boa, leva pra casa. Seu veneno é tipo Red Bull, tomei e me deu asas. Cansado de apanhar, de ser chacota do inimigo. Cansado de ser saco de pancada. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Já não aguenta mais ver tanta injustiça, corrupção, sodomismo e tanto conformismo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora quem quer Cristo. Bora quem quer Cristo, volta fora.